batismo. Somador psicopneumático. O analfomegabetismo. Somador psicopneumático. Que também significa eu não sei de nada sobre a morte. Que também significa tanto faz no sul como no norte. Justamente. Que também significa pneu-neu-neumático, yeah. O analfomega betis-tistismo, yeah. Somato psico psicopneumático, yeah. E também significa que eu não sei também significa tanto faz no sul como no norte. Que também significa que Deus é quem decide a minha sorte. Betismo. também significa Deus. Deus é quem decide a minha sorte. O caminho do bem. Modesta e fecunda, amor de um doce paraíso, reino prepotencial racional, aonde brilha sempre o bem e não o mal. Leia logo, saiba logo, está na hora, é agora. Acredite, não duvide. Já aconteceu. Já aconteceu. Está acontecendo. Fazer racional. Muitos estão sabendo. O caminho do bem. Natureza, onde não existe regulagem, não pode existir o bem. O bem só pode ser encontrado na imunização racional. O caminho do bem. simpatia. Passeando, hein? Arthur Miró, diga lá, menino, o que é que você quer ser quando crescer? Eu quero ser jogador de futebol, jogador de futebol. Ana Bela Gorda, diga lá, menina, o que é que você quer ser quando crescer? Eu quero ser dona de casa atuante ou mulher de milionário. Dona de casa atuante ou mulher de milionário. Jesus Correia, diga lá, menino, o que é que você quer ser quando crescer? Eu quero ser tesoureiro, presidente ou liberal como você. Tesoureiro, presidente ou liberal como você. Esse Éden, sonho e maçã, serpentes eternas sobem por nossas pernas, desatam presilhas de estrelas e sóis a milhões de milhas dentro de nós. Cadeia de genes, somos um trem. Um trem tem a ignição de ser pó. Lei porque além de sudor, mini semi-psicose em sêmen, sêmen, sêmen, sêmen, sêmen, sêmen. Semen, semen, semen, semen, semen, semen, semen, semen, semen, semen, semen, semen. luzes eternas sobem por nossas pernas, desatam presilhas de estrelas e sóis a milhões de milhas dentro de nós, cadeia de gente. Somos um trem. A ignição de seu corpo. Lembro que além disso dó, mini sem mini se pose. Semem, semem, semem, semem, semem, semem. Semem, semem, semem, semem, semem, semem. Semem, semem. Semem, semem, semem, semem. Semem, semem, semem, semem, semem, semem. Ligue-se o Éden. As estrelas no oásis escondido, água ele vai achar, pois o homem de véu azul é o prometido de Alá, pois ele é guerreiro, ele é bandoleiro, ah, ele é justiceiro, ele é mandingueiro, ele é um tuaregue. Galopando seu cavalo preto brilhante, ele vem todo de azul, orgulhoso e confiante, trazendo seu rifle embalado e sua adaga tiracolo, sempre pronto para o que der e o que vier, pois ele é sentimental, humano, é nobre, é mouro, é muçulmano, pois ele é guerreiro. Ele é mandingueiro, ele é um tuaregue. Ele é um tuaregue. dança te quebra o feitiço. Deixa a porta bater, deixa o vento levar. Quem não desce a ribeira não chega no mar. O amor é coragem, é feitiço da sorte. Mas o ponto mais forte é saber se amar. Oh. Sofia, vamos ver amanhecer. O que foi de passagem, Sofia? Paisagem. Yeah. da farinha do desprezo. Não, não me diga mais que é cedo. Quanto tempo, amor, quanto tempo tava pronta, que tava pronta da farinha do despejo. Já comi muito da farinha do desprezo. Não, não me diga mais que é cedo. Quanto tempo, amor, quanto tempo tava pronta, que tava pronta da farinha do despejo. Me joga fora, que na água do balde eu vou me embora. Me joga fora, que na água do balde eu vou me embora. Só vou comer agora da farinha do desejo, alimentar minha fome pra que nunca mais me esqueça. Como é forte o gosto da farinha do desprezo. Só vou comer agora da farinha do desejo. Só vou comer agora da farinha do desejo. Farinha do desejo, alimentar minha fome pra que nunca mais me esqueça. Como é forte o gosto da farinha do desprezo. Só vou comer agora da farinha do desejo. Só vou comer agora da farinha do desejo. Só vou comer agora da farinha do desejo. Bob de Cadiga, de me renda assim. Cai cigano, cai canibal. Já arranjou Century Fox, Calvin Mia, Cigarettes, Billy Halle, Holy Flex, Johnny Chop, Chop, Chop, Chop. Bob de Cadiga, de me renda assim. Cai cigano, cai canibal. Já arranjei o Century Fox, Galvin, Mira, Cigarettes, Billy Halley, Holly Flexi, Jane Shop Shop Shop Shop, Jane Shop Shop Shop Shop Shop, oh Jane Shop Shop Shop Shop, oh Jane Shop Shop Shop Shop, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Me look, me look, love me. Conta me look, love me. Tac, tac, sotaque, destaque, tac, xi. Tac, sotaque, destaque, tac, xi. Tique, boutique, que tique, tigamu. Tique, boutique, que tique, tigamu. Toque, toque, se rock, rock me. Toque, se rock, rock me. La, la, la, la, la, la, la, la. Bob Dica, diga, Jimmy, renda-se. Cai cigano, cai camonigol. Já arranjei o Century Fox, Galvin, Mia, Cigarette, Billy Halley, Holly Flex, chope, chope, chope, chope, chope. Bob Dica, diga, Jimmy, renda-se. Cai cigano, cai camonigol. Já arranjei o Century Fox, Galvin, Mia, Cigarettes, Billy Halley, Holly Flex, Jane Shop Shop Shop Shop. Ô Jane Shop Shop Shop Shop. Ô Jane Shop Shop Shop Shop. Ô Jane Shop Shop Shop Shop. Yehele, yehele, yehele, yehele. Destaque, taxi. Tac, sotaque, destaque, taxi. Oh, tique, boutique, que tique, tigamu. Tique, boutique, que tique, tigamu. Se rock, rock, rock. pretinho. Ele é preto, ele é pretinho. Mas ele é preto, ele é pretinho. Ele é preto, ele é pretinho. Salve a coroa do rei maluquinho. Mas ele é preto, ele é pretinho. Ele é preto, ele é pretinho. Mas ele é preto, ele é pretinho. Ele é preto, ele é pretinho. Salve a coroa do rei vacío. já ganhei dinheiro na televisão, mas